controle, Salvador, o SF, foco. Já tô ciente já do término do reboque. Bom dia. Obrigado, bom dia. 3601 da Tancópia. Copia. Pronto, cópia, 3601. Congonhas 360, Pesolo 16, pista 90, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5021. Especializado São Paulo, Congonhas 360, decola da 10, curva direita da El, Leda Bridge. 1935, 021, na aeroporto, Pesolo 16. Tá correto, só confirmando a direita após a decolagem, chame pronto. Camarada, como recebe o 3601? 5 por 5. Pronto. 271 na linha de decolar, pista no zero, variável com 3 nós. Muito calmo. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, voo 1271. aos 47, 1935, uma boa viagem. 1935, muito obrigado. Controle Salvador, voo 1271, no decolado, saída Pucaracaju. 1271, só 390, vigilância. 390, vigilância, 1271. 1-2-1, chame Recife 1-2-5-4-5, alterne 1-2-6-8-5. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Chamada 3601. pista 3601, tem 164 no Céu Veiga, ali é 1.3 horas e 50. Segue via Pátio Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera da 3601, informe que é o altímetro 1012. 1012 via Índia e Alfa, até o ponto de espera, nosso escudo 3601. Está pronto, tá 3601. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 200 é calmo. Além de fala 10, tá 3601. 3601, decolou 09-119-35, a frequência do controle, feliz Páscoa. 19-35, boa Páscoa, 3601. Salvador, um cordial, tá? 3601, passa 1200. A 3601, bom dia. Me mantenha, 360, saída da EL. Direto 360, sem restrições, confirme. Livre da restrição. Direto da EL 360. Oi, Salvador, bom dia, ontem, escuta e aguarda a cópia, por gentileza. Dia, aguardando, minha vez. 3601, Pro de Bridge, restrição 340. Bridge 340, restrito, TAM 3601.